a sua rádio onde você estiver. You really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high. Fade it up this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, aplicativo Transamérica Foz e também no site transamericafoz.com.br. São várias as opções, né, para que você possa acompanhar a programação da sua rádio. Muito obrigado a você que está na nossa sintonia, porque sintonia é até maneira de dizer, né? Porque foi-se o tempo em que o rádio era só no radinho. Hoje é sábado, 8 de abril de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o programa Front até meio-dia, com os seguintes contatos para você interagir e fazer parte da nossa programação. WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e @ Transamérica Foz no Twitter. E já estamos nos últimos minutos da nossa promoção especial de hoje, né? Valendo um exemplar do livro Fale Árabe em 20 lições, do professor Jihad, aqui de Foz. Não só o livro, inclui também o CD, está com a pronúncia das palavras. E para participar é simples, mas corra porque o tempo já está quase acabando. Deixe seu nome com a hashtag livro, lá na postagem do Facebook, ou então mande mensagem, né, pro nosso WhatsApp, repetindo o número 459-8828-2828. O resultado a gente anuncia dentro de instantes, antes de meio-dia, aqui no Front, então participe e boa sorte. Vamos falar agora de eventos que estão rolando no fim de semana aqui na fronteira, né, para você que quer sair de casa e pegar tudo na faixa. Vamos lá, na noite de hoje, a partir das 8 horas, tem a segunda noite do 6º Festival Internacional de Corais das Três Fronteiras, que começou ontem, né, no Paraguai, acontece hoje aqui em Foz e terá sua última noite amanhã em Puerto Iguaçu. Aqui em Foz, a programação começa às 8 horas, né, no Teatro Elias Awaj, ali na UDC, com a apresentação de corais do Equador, Aracaju, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Limpo Paulista e Novo Hamburgo. Já se você gosta de cinema, hoje tem mais uma edição do Cine Latino no Sesc, a partir das 18h, e também na faixa, tá? A primeira apresentação será do curta El General, feito por acadêmicos de cinema da UNILA, que será então seguido pelo longa-metragem argentino Calafrios, do ano de 2010, um filme que fala sobre a ditadura. Um filmão imperdível e, o que é melhor, né, de graça, seguido de debate sobre o assunto. Lembrando, a partir das 18h, então, lá no Sesc, ali na Avenida Tancredo Neves, perto do viaduto. E hoje à tarde tem também programação na faixa no gramadão da Vila A, né, já a partir da 1h, com a cantora iguaçuense Carol Ramalho, que esteve no quadro Iluminados, do Domingão no Faustão. E na sequência, a transmissão ao vivo do programa Estúdio C da RPC a partir das 14h30 com o menino Juan Poca ali no palco. Juan Poca, finalista do The Voice Kids, e a dupla João Bosco e Vinícius na programação musical. Então não perca, a partir da 1h, tudo ao vivo ali no gramadão da Vila A. Na sequência, informações dos esportes com Sidney Busanello aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia! Quais são os destaques esportivos de hoje? Bom dia, Guilherme, um abraço para você, para os ouvintes da Transamérica. Temos como destaques hoje o Campeonato Paranaense de Futsal da Série Ouro. Também vamos falar do Campeonato Paranaense de Futebol, depois de uma semana conturbada, agitada nos bastidores, e a eliminação do Jota Malucelli. E também vamos falar de futebol feminino. Começando, meu caro Guilherme, falando de futsal. Hoje o Foz Cataratas tem mais um compromisso pelo Campeonato Estadual da Série Ouro. O adversário deste sábado será o Toledo. O jogo vai começar às 7 horas da noite no ginásio Costa Cavalcante. O Foz Cataratas Futsal vem embalado, 2 jogos e 2 vitórias em jogos oficiais nesta temporada. A equipe iguaçuense venceu o Campo Mourão na estreia da Série Ouro, 3-0, e venceu também a equipe do Concórdia de Santa Catarina na primeira apresentação na estreia do time na Liga Nacional. Portanto, o time comandado pelo técnico Luciano Bonfim, super motivado para o encontro de hoje, válido pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Enquanto isso, as meninas do Foz Cataratas, que disputam o Campeonato Brasileiro da categoria, estão comemorando mais uma vitória fora de casa. Só lembrando que na última quarta-feira, o Foz Cataratas Futebol Feminino venceu a Ponte Preta pelo placar de 3-1 em jogo realizado na cidade de Valinhos. O time do Foz Cataratas, com esta vitória, se manteve na quinta posição, Guilherme, mas encostou na Ferroviária, já que a Ferroviária ficou apenas no empate com o Vitória, jogando em Salvador, na Bahia, por 2-2. Apenas um ponto separa o Foz Cataratas Futebol Feminino da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Lembrando que são 8 times nesse grupo e os 4 melhores avançam para a sequência do campeonato. Confirmando a classificação do Grupo 2, após 6 rodadas, o Rio Preto é o líder com 15 pontos, o Santos também tem 15 pontos, é o segundo colocado, o Flamengo é o terceiro com 12, a Ferroviária se mantém na zona de classificação, está em quarto lugar com 10 pontos. O Foz, brigando para entrar nessa zona de classificação, está em quinto lugar com 9 pontos ganhos. Depois do Foz Cataratas, futebol feminino, aparecem na classificação o São José de São Paulo com 4 pontos, a Ponte Preta também com 4 e na lanterna o Vitória com apenas 1 ponto ganho. O Foz Cataratas futebol feminino volta a jogar na próxima quarta-feira, em mais uma partida fora de casa. Encerrando sua participação no primeiro turno, a equipe do Foz Cataratas vai até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Flamengo. E para encerrar minha participação, Guilherme, vamos falar de Campeonato Paranaense de Futebol. Que bagunça, hein? Durante a semana, o STJD acabou retirando os 16 pontos do Jota Malucelli e colocando na fase de quartas de final o Rio Branco de Paranaguá, justamente no lugar do Jota Malucelli. Com isso, aquele jogo no domingo passado, onde o Jota Malucelli havia vencido o Londrina pelo placar de 3-1 no Estádio do Café, foi cancelado. Esse jogo, para efeitos legais, não existiu. E o Rio Branco de Paranaguá terá que jogar, então, duas vezes contra o Londrina. Federação Paranaense de Futebol marcou o primeiro jogo entre Rio Branco e Londrina já para este domingo, 16h, em Paranaguá. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, no Estádio do Café, às 20h. Também neste domingo, teremos as partidas de volta entre Cianorte e Prudentópolis. Lembrando que o primeiro jogo na cidade de Prudentópolis, o Cianorte venceu por 2-0. Cianorte e Prudentópolis jogam no Albino Turbay, em Cianorte, 16h. Também neste domingo, às 18h, tem o jogo da volta no clássico entre Paraná Clube e Atlético, na Vila Capanema. No primeiro jogo na Arena da Baixada, o Atlético venceu por 1-0. Já o confronto entre Coritiba e Cascavel, o jogo de volta, só será realizado na quarta-feira, 20h, no Couto Pereira. Lembrando que na primeira partida realizada em Cascavel, o Coritiba ganhou com facilidade, aplicando 5-0 na equipe do Cascavel. São as lambanças, meu caro Guilherme Wojtkowski, que aconteceram ao longo desta semana no Campeonato Paranaense de Futebol. E se o Foz Futebol Clube tivesse terminado a primeira fase na 9ª colocação, ele, Foz, voltaria a disputar o campeonato com a punição do Jota Malucelli. Mas como o Foz perdeu para o Rio Branco de Paranaguá por 1-0 na última rodada da primeira fase, o Rio Branco é quem terminou na 9ª colocação e por isso está retornando então ao campeonato. O Foz foi o 10º e para o Foz não tem conversa. Terminou realmente a temporada 2017 no Campeonato Paranaense de Futebol. Um abraço para você, ótimo final de semana e até sábado que vem em mais uma participação dentro do Fronte. Valeu, Guilherme. Obrigado, Sidney Busanello. Participação especial aqui no Fronte. Ele que apresenta de segunda a sexta a partir das 18h o programa Papo de Craque nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora? Daqui a pouquinho, questão de minutos, tá? Tem mais uma edição do quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E o que mais impressiona é que não acaba nunca, né? Você, inclusive, vai ficar de cara com a revelação que eu vou fazer na sequência depois da música. Então, fica aí que eu volto já. Embriaguei correndo sim. perdão. Vinte e nove anjos me saudaram e tive 29 amigos outra vez. Música aqui no front, encerradas as participações, né, para concorrer ao livro Fale Árabe em 20 lições, promoção especial aqui na Transamérica Foz. Daqui a pouquinho a gente anuncia aí quem está faturando mais este brinde aqui da sua rádio. E eu comentei, né, que ia fazer uma revelação surpreendente no front de hoje. Vamos lá, porque é o seguinte, estamos em 2017, ano, né, em que tem o número 1, e tem também o número 7, 17, 1, 7. E na quinta-feira a FIFA divulgou o novo ranking de seleções, no qual o Brasil volta a ocupar o primeiro lugar após 7 anos. Percebe? 7 anos, 7, posição número 1, 1, 7, 1. Coincidência? Duvido, duvido, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, 7 notícias que são bem piores que gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Até porque não é alemão que faz isso com a gente não, viu? É brasileiro que faz todas essas barbaridades aí em cima da nossa boa fé. Senta aí porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula pra área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e a goleada nossa de cada dia começa com um levantamento publicado pela revista The Economist dos Estados Unidos, que aponta que nada mais, nada menos que 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estão onde? Adivinha só. No Brasil, claro. Na lista que leva em conta o número de homicídios e o total da população, figuram cidades como Caruaru e Marabá, além de capitais como Porto Alegre, São Paulo e Manaus, com base em estatísticas do ano de 2015. Título de país mais violento do mundo? Do Brasil, claro. E isso que não tem nem guerra por aqui, né? Ou será que tem? 2 Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! camisa número 11, Marcos II. E outro número assustador divulgado nesta semana, desta vez como fruto da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, revela que o Brasil possui quase 2 milhões e meio de crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos fora das salas de aula. A maior parte, 1 milhão e meio, é de jovens entre 15 e 17 anos que abandonam os estudos em razão de dificuldades econômicas em situação, né, que é especialmente grave nas regiões Norte e Nordeste e nas periferias das grandes cidades. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E você já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo, que é quando uma vítima de sequestro, por exemplo, se apaixona pelo sequestrador? Pois é. Nesta semana, o cantor Amado Batista deixou o público do programa do Porchat na Rede Record de boca aberta, né? Porque ele afirmou que é a favor da volta da ditadura militar. Só que tem um pequeno detalhe, né? Durante a ditadura, o Amado Batista foi preso e torturado pelo regime. Será que ele virou mulher de malandro? O que, que é isso, Amadão? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E em São Paulo, o ambulante Wilson Rosa foi notícia nessa semana após passar 32 dias na prisão por ser negro, ter 1,70 de altura, ser magro e cabelo raspado. Uma descrição genérica que bate com o físico de muita gente, não bate? Pois é, resumo da ópera, né? Com base nessa descrição, o Wilson foi preso, acusado de roubar um celular. Mesmo que ele não estivesse nem perto do local do roubo, né, no momento do ocorrido, mas mesmo assim ficou 32 dias preso até que fosse desfeito o engano e agora, claro, deve processar o Estado, né? Já imaginou se é com você que acontece isso? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar em presos, uma auditoria feita a pedido do Tribunal de Contas do Estado revela que o Paraná mantém um terço dos seus 29 mil presos amontoados em cadeias e carceragens superlotadas, onde não há nenhum tipo de política de ressocialização. Somente na região de Londrina, as delegacias e carceragens estão com 2.398 presos além da capacidade, o que gera prejuízos, inclusive, para as atividades da polícia, né, que mantém-se em permanente estado de vigilância devido aos riscos de fuga. 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Mas o que dizer de um estado onde o secretário especial de cerimonial e relações internacionais, cujo cargo lhe garante foro privilegiado, é condenado a 6 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por ter empregado a sogra como funcionária fantasma na Assembleia Legislativa e, detalhe, no gabinete do atual governador em seus tempos de deputado. Bom, é o que acontece aqui no Paraná, né, com o secretário Ezequias Moreira Rodrigues, que não cumprirá a pena, no entanto, porque o crime já prescreveu. Viva o Paraná! 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. É, e com a vitória do deputado estadual Chico Brasileiro na disputa para prefeito em Foz do Iguaçu, quem deve herdar a vaga na Assembleia Legislativa é o suplente Rubens Recalcati, do mesmo partido do Chico, o PSD. O detalhe é que o Recalcati, que é delegado da Polícia Civil, ele está denunciado pelo Ministério Público do Paraná por suposto envolvimento numa execução na região metropolitana de Curitiba, o que ele nega, afirmando que a morte ocorreu durante confronto, argumento que é contestado pelos representantes da acusação. Enfim, né? Chamativo, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o gol a nosso favor nessa semana, vamos lá, né? Vai para o menino Juan Carlos Poca, aqui de Foz, que não ganhou o reality show musical The Voice Kids da Rede Globo, mas fez bonito, né, na final no último domingo e conquistou o coração de milhares de brasileiros, para não dizer milhões, né? Juan, que nesta semana teve uns probleminhas de saúde, chegou a ficar internado, né, mas esperamos que não seja nada grave, que não atrapalhe, né, essa reviravolta na vida de quem cresceu em meio a muitas dificuldades e estava vivendo até numa casa de acolhimento. Sucesso pro Juan, parabéns por você sim ser nosso representante e orgulhar os iguaçuenses. Valeu! Não há quem possa. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Fronte aqui na Transamérica Foz, hoje sábado 8 de abril de 2017. No próximo sábado nós não teremos edição devido ao recesso de Páscoa e Semana Santa aqui na Transamérica, né? E é por isso que eu adoro essa rádio, viu? Na outra que eu trabalhava antes, tinha programação ao vivo até no dia 1º de janeiro. Pois é, zero de folga. Fronte que volta no sábado, dia 22, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Eu sou Guilherme Wojciechowski e agradeço por sua sintonia, companhia e principalmente paciência. Afinal, não tá fácil pra ninguém, né? Pra ninguém mesmo. Estiveram comigo nesta manhã, além de você, Sidney Busanello, Luciana Lorenzini, o infalível Antônio Carlos de Oliveira, o Pai Tonhão Preto ou Toninho para os mais íntimos. Lembrando, né, que o conteúdo deste programa estará disponível dentro de instantes no site transamericafoz.com.br e com o link também das nossas mídias sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. É bom no samba. Bom fim de semana para você e, antecipadamente, feliz Páscoa. Aproveite bem o sabadão, sempre na companhia da programação nacional aqui da Transamérica, com muita música e entretenimento no seu fim de semana. Eu volto na segunda-feira bem cedinho, às 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. E pensou que eu ia embora sem dizer o resultado da promoção, né? Claro que não. Quem está faturando o prêmio de hoje, um livro Fale Árabe em 20 lições do professor Jihad aqui de Foz do Iguaçu, incluindo, né, os dois CDs que ajudam você na pronúncia, é a Cristiane Hartmann. Cristiane Hartmann participou através do Facebook da Transamérica Foz. Parabéns, Cristiane, e obrigado aí a todos e todas que participaram. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.